Romeu ficar bravo. Para o Azul 4235, teria saída prevista para nós, Santos Dumont, a aerolínea inicial é Upper Whisk 50. Afirmativo, já tem até a cópia, já está pronto para copiar? Afirmo, senhora, está na sua escuta para você. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Upper Whisk 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. A subida da AEL, transição Leda, após o fixo BDEV, curva direita após a decolagem, 5572 é o código transponder, 119 decimal 35 é o controle. Então, Azul 4235 está autorizado para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Upper 50, BDEV, Upper November 857, após rota do plano de voo. A saída da AEL, transição Leda, após direto BDEV, 5572 ao transponder, 1935 ao controle, Azul 4235. Azul 4235, cotejamento correto, já para posicionar. Ciente, grato. Gol no 015, pronto para cópia? É, pronto, cópia, gol no 015. Autoridade São Paulo Congonhas, nível de voo 380, prosseguir para a subida da AEL, Leda, Bridge. Em Bridge vai interceptar a Upper Zulu 16 e após conforme rota do plano de voo, curva direita após a decolagem. 5562 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado, 380, Dael Leda, Trige, após Trige Upper Zulu 16. Curva direita após decolagem da 10, 5562 é o transponder. 119, decimal 35, o gol no 015. Correto, chama para puxa acionar. Chamarei e puxa acionamento, obrigado. Portão 3895 para o puxa acionamento, senhora, do 03. Obrigado, chama para iniciar. Bom trabalho. Igualmente, bom voo. Trole Salvador, muito boa tarde ao Papatango Oscar Lima Quebec. Aguarde, número 2 no setor, 2 mil graus. Guardando o voo. Colocando de Bravo, visual com local de pouso. Tamo de Bravo, frequência livre. Bravo. Romeu Eco Índia, prossiga. O Romeu Eco Índia confirma, efetuou o plano de voo ou notificação? Ciente, acione transponder 0244, modo normal. Confirme tipo do equipamento. Gente, Romeu Eco Índia está autorizado. Vá para o setor de Paripe, reporte para descida. November 909, Tango Tango Controle. Chame Recife, frequência no 260, alternando no 33, decimal 25. 260, alternando 33, decimal 25. Por isso. Tango Controle. Escuta. Confirme através do buraquinho. Negativo, tá passando lá instalado ainda. Táxi está 3895, está com total de 151 a bordo, 4 e 10 de autonomia, está alternando com fins. 3895, táxi à direita, ponto de espera, torre 198, decimal 6, altímetro 1012. Afirmativo, livre táxi, onde espera 186, está 3895. Não chega, não escuta. Nada mais nova decolagem. Autorizado, autorizado, reposta no sol. Encontrará fora, sem linha Tanguinha Bravo, ciente que decolou agora os 37, a intenção é cruzamento novo no corredor Axé? Positivo, corredor Axé, Fala da Barra, centro histórico retorna. Sim, está autorizado o cruzamento do eixo da aproximação da 10, aguardando transferência de comunicações. Aguarda a transferência do Tanguinha Bravo. A saída prevista aqui, que segundo foi nos passado, é da El Leda, posição Trive, Upper Zulu 16. Poderia confirmar? Da Trive não, da El Leda Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco. Positivo, obrigado. Bridge, o gol 1095, obrigado. Autorizado, a linha de decolar da 10, 120 por 10. A linha de decolar são 3295. Salvador, bom dia, azul 4060, passo 220, passo 150, informação Mike. Azul 4060, sendo identificação, autorizada a chegada a Mares, para nível de voo 060, informo que é o número 2 na aproximação. Mares 060, passo 060 da bandada. 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Faz ingressar no modo vento, da 10, 2 milhas afastado para o posterior cruzamento? Sim, pode prosseguir então, Fernando Venta 10, 2 milhas afastado. Lima Quebec, prossiga. Gaga como nível final, nível 140. Você tem que salvar a Bravo. Lima Quebec. Cliente 140, Oscar Lima Quebec. Ok, ciente no 477, mantém escuta e aguarde cópia. Guarda na saída prevista. Dael Leda, transição CRAT. Dael Leda, transição CRAT, obrigado. Índia desce inicialmente para 3 mil pés, aguardando desse. Mantendo a proa de Paripe, o ajuste 1012. 1012, inicialmente 3 mil pés, o Romeu é curto. Controle é Santa Romeu, Tânia Brava. Pode correr no 340, claro. Então coordeno então, 340 aguarde. Bravo, reporte no regresso. Reporte no regresso, Brava. Firmando somente PAB do Tânia Brava? É 204 no momento. Gente. E reporte cruzando. A intenção é prosseguir no corredor Axé, na linha litoral sul, confirme. Afirmativa, vai prosseguir via litoral, destino é Costa Azul. Só avisar com o tráfego, vai evitar o cruzamento na retaguarda. Eu vou dar uma cabela. Vai, ponto para o gol no 260. Além mantendo, 260. Além mantendo, gol no 260. Cinco decolando agora às 40, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Fica bravo, reporte livrando o eixo da decolagem da pista 97 agora. Reportará, livrando o eixo da 97, o Roberto Cabral. Tá, saída da EL, transição Lida, após Lida, voo direto CRAT. Onde intercepta o Pesulo 14 até Groove, a Pesulo no 6 e após conforme rota do plano de voo. O controle 11935 aciona 5022. Transfere, bom voo. 3935, grato, boa. Decolando da pista 10, com curva direita da EL e da CRAC. Intercepta o Pesulo no 4, Groove. Upper do Luno, meio para sair conforme o plano. 1935 controle, 5022 é o transponder. Ou no 477.8, repata quando pronto. Afirmativo, cotejamento correto, chão para bucha acionada. Solo Salvador Azul, 4235, está na posição 1 para puxa acionamento. Autorizado, chão para iniciar táxi. Gente, 4235. Romeu Queens, autorizado agora a descida para o 1.500 pés, o ajuste no 012. Controle o Romeu Cabravo, efetou o cruzamento, voltando sua escuta. Romeu Cabravo, 500 pés, litoral sul, reporte visual com o local de pouso, confirme grupo pouso na Costa Azul. Afirmativo, vai reportar visual para pouso, o Romeu Cabravo. Galeão aprovado, nível de voo 340, via Peru ISC 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo, subida da EL, transição Leda após o fixo BDEV, curva direita após a decolagem, 5014 ao código transponder, 119, decimal 35 ao controle. É autorizado. Tenente ao 390, conforme autorizado, voo 260. Upper November 857, até Sierra Golf Romeo, após Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo. Nossa, 3191, só complementar na subida da EL, transição Leda após o fixo IDEV Bravo Índia, Delta Eco Vitor. Da EL, Leda, IDEV. Correto, chama para puxa acionar. Chamar a posicionamento. Só uma informação, nós temos, recebemos uma THG aqui que foi feita para o nosso plano, seria Blesa, Pesulo 14, direto Barbacena. Já tá certo, acabei de ver a CHG, um minutinho, cópia. Obrigado. 30 milhas e após eu vou assagar para interceptar pelo ISC 58. Ok, então a gente vai voar da EL, a intercepta radial 198 do Salvador com 60 milhas e sair depois de sagar. Tá, 3295. TRIP-5220, estabilizado no localizador. TRIP-5220, complete final, chame torre, 1-8, decimal 6. 386. Bom dia, o 5220 da TRIP estabilizado no LOC. Tem ponto passando marcador externo, o 5220. Voltará passando externo, 5220. Avenida tráfego reportando setor da Costa Azul, frequência livre. Externo baixado e travado, trip 5220. Pouso autorizado, número 0120 com 10. Afirmativo, ao centro receber a CHG e agora eu também. Nível de voo 340, que vai modificar a rota, que vai ser a Pêsulo 14. E o fixo após Leda será CRAC. Afirmativo, após Leda, CRAC. Correto, puxa, Xandra, puxa, Sena 3, 1-9-1. 5728. Objeto 5728, bom dia, Sena, identificação, autorizado chegada na Mari, dessa nível de voo 050. 050 na Mari, objeto 5728. Na 3895, controle. Prossiga, 3895. Por solicitação do Centro Recife, acione transponder 5027, modo normal. Modifique seu transponder para 5027. 5027, 3, 8, 9. Está prevista a saída para Guarulhos? Ah, desculpe, o copiloto está falando aqui, já foi autorizado, desculpe, hein? Falou, Salvador Azul, 4235, 90 a bordo, autonomia 20343, alterna Campinas, pronto para táxi. Boa justa no 012, reporte visual com aeródromo. A mesma coisa que o 02 está sendo tentado, está com proa de trás do parque, é a bola de rotatória, é o mesmo, é a bola de visual. Algum 105, portão 7, pushback, acionamento. Autorizado, chama para início de táxi. Chamaria início de táxi. Patango Lima, aquilo que você confirma, prossegue para PQD? 120 autorizado, o Lima Kilo X-Ray sobre a vertical de Veracruz. Poste pronto para o lançamento Lima Kilo X-Ray. Quatro zero, meia zero, desça para 2000 pés, ajuste no 02, 1012. Livre LS, desça no zero, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportar estabilizado, 4060. 5728, da presente voo Iduna, descendo para 3000 pés, ajuste no 012. Duna, 3002, objeto 5728. Tá 3895, chame Recife, 1260. Alternando 1-2-5, 1-3-3, decimal 2-5. 2-6-0-3-3-2-5, obrigado. Controle, Romeu Oscar Bravo, voltando. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Sim, Costa Azul para Salvador, agora 500 pés, com a bota. Romeu Oscar Bravo, está autorizado a litoral sul 500 pés, aporte visual com o aeródromo. Reportará visual, Romeu Oscar Bravo. Visão, Romeu Oscar Bravo, reporte através do Parque Pitu Azul. Travessa de pessoa, é para cá, rodar a câmera. 0, chama o controle Maceió. Oscar Bravo, chame Torre 98, decimal 6. 7186, Bravo. Obrigado. Romeu, Romeu, Oscar Bravo? Afirmativo, passou a situação para ingresso pouso, destino é Beca, tensão da 17 para a direita, se possível. Ok, mantém inicialmente para o Itapuã, estou com um SAF agora na aproximação da pista 1-0, passando agora a Duna, já 2 milhas externas. Mantenha o farol Itapuã inicialmente, aguardando. Afirmativo, mantém o farol de Itapuã, aguardando, o Oscar Bravo. Com a 235 azul, decolado agora os 50, controle 1935. 1935, controle, ótimo domingo, azul, 4235. Foi igualmente, bom domingo. Valeu. O Oscar Bravo, tem condições de aproximar a cabeceira 35? Pera, confirmar o vento? É, 130 com 11. Afirma. Ok, então tô autorizado, então, final cabeceira 35, reporta final, Oscar Bravo. Reporta final, Oscar Bravo. Após 2 mil pés, está autorizado curva direita para o Adidael. Após Adidael, segue Leda Pidez. 360, vamos subir. Após 2 mil, voa Dael, Leda Pidez. 4235 azul. Estabilizado, azul 4060. Azul 4060, completo final, chame torre, 98, decimal 6. Obrigado, bom dia. Tomei Oscar Bravo, controle. Treinamento, chame táxi, vem virar. 1-2, livre LS, pista 1-0, reporte estabilizado. 5728? 5728 da web, desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0, 1-2, livre ILS, pista 1-0 de Salvador, reporte estabilizado. Reporte estabilizado 2012, objeto 5728. Oscar Lima, Quebec, na escuta do controle. O senhor está agora 60 milhas afastado de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame agora controle Ilhéus, na frequência 120, decimal 1. 120. Finalmente. Controle Salvador, web 5740, passo 230 na chegada Mari. Objeto 6740, bom dia, aciona identificação, autorizada a chegada mar e desce para nível de voo 050. Bom, é a corrida através do Paritei, mantendo o mesmo. Confirma 050? Para a palestra de Papá Papá, Charlie Oscar Alfa, autorizado Feira de Santana, nível de voo 125, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17, 0133 é o código transponder, 119, decimal 35 é o controle. Tá ok, autorizado 125 para Feira de Santana, corredor Axé, da pista 17, e o transponder 0133, 119,35, controle. Senhorita, não somos familiares aqui com os corredores, não tem nem as cartas de aeronave de médio porte. Será que a gente pode voar direto ou retoração? Aguarde um minutinho, a gente vai verificar a possibilidade junto com o controle, tá ok? Tá bom, vê se ajuda a gente aí, por favor. Papapá, Charlie Oscar Alfa, Charlie Oscar Alfa. No caso, para facilitar aqui para o senhor, eu estou com vento agora de 130 graus, 10 nós. O senhor teria a possibilidade de decolar da 35? Porque da 35 o senhor já decolaria praticamente direto na proa. Eu vou checar o vento aqui e vou colocar no computador e ver se dá para decolar da 35. Tá ok. Já te falo já. Paulo Salvador, gol no 777, está ciente da 90, autorização possível do 340. Um minuto cópia no 777. Era lá na curta final, o voo era 0 no fim. Oscar Bravo, pode prosseguir com táxi a baixa altura até a Bata, reporte livrando a pista, solo 5-4. Reporte livrando o Oscar Bravo. 60 azul, solo agora 55, direita 121, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. 219, obrigado. ...777, pronto para cópia. Pronto, cópia, agora no 777. Porto seguro aprovado, nível de voo 320, via Peruísque 50, BDEV após direto, subida da El, transição Leda, após prosseguir BDEV, curva à direita após a decolagem, transponder 5004, 5004, via controle 119.35. Um gol no 777, está autorizado para Porto Seguro, nível de voo 320, a partir de 50, BDEV, direto Porto Seguro. Decolando a El, transição Leda, Leda BDEV, e o transponder 5004, controle 119.35, gol no 777. No 777, cotejamento correto, chama para posicionar. Vai chamar para posicionamento, gol no 777. Salve Salvador, muito bom dia, quase boa tarde, 4060, livrando a sua escuta. 4060, bom dia, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportaremos 4060. Solo, Charlie Oscar Alfa, a gente consegue decolar da 35, sim. Afirmativo, já coordenei com o controle, o C35 só vai decolar direto na proa de Feira de Santana e já foi autorizada a ascensão para o nível 125 sem restrições, tá ok? Pronto para a nova cópia? Tá pronto, pode prosseguir. Então vai sair, está autorizado Feira de Santana, nível de voo 125, vai prosseguir direto na rota, 0133 é o código transponder, 1935 é o controle. Ok, será 35, direto Feira de Santana, nível 125, 0133 no transponder, 119.35, controle por Charlie Oscar Alfa. Charlie Oscar Alfa, cotejamento correto, me confirme o POB? 08. 08 POB, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 18, meia dúzia. Charlie Oscar Alfa, tem um bom gol. Tá joia, obrigado. Para o táxi da 3291, está com 213 a bordo, autonomia de 4 horas, operando com a mina. Pista livre, pouso autorizado, 130 com 10. Espera, chame torre 186. Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, 3191, obrigado. Controle 3935, bom voo. 3935, bom serviço, na 095. Nossa, autorizado Salvador Siri, nível de voo no meu A1 no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17, acionando o código 0124 e o controle 1935. Bom dia, contato radar na decolagem, suba nível de voo 380, saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, voo no 095. Azul 4235, chama em Recife, frequência na 260, alternando 133, decimal 25. 260 ou 3325 pro Azul 4235, bom dia, obrigado. Mente. Vamos abraço, tá abandonando o Zatemim, vai comprando o seu aeroporto, desse CT. Câmbio de abraço autorizado para o aeroporto 500 pés. Informo que tem um tráfego a 1.300 pés agora, um Cirrus 22, efetuando, correção, 20, efetuando espera sobre a rotatória a 1.300 pés. Câmbio de abraço paciente, vai manter a separação comigo. Tô perguntando a Laguarte, cópia. 4060, após o TAM, ingresso Juliette, portão 9. Após o TAM, ingresso Juliette, 9, é o portão 4060, trato. Beleza aqui? Tá desacelerando para a decolagem do posterior aí. Enquanto a próxima.